viagem no espaço seguia muito bem, até que a nave dos nossos heróis se cruza com um estranho objeto voador. Mantenham a calma! Vou averiguar o que se passa! Alguns minutos depois, os nossos amigos percebem que estão a ser perseguidos por algo muito estranho. A certa altura, recebem no computador de bordo uma mensagem, que é uma ordem para aterrar de emergência na galáxia mais próxima. Apertem os cintos. Lembrem-se das regras de segurança e nunca entrem em pânico. Não tenhas medo, Lucas. Vai tudo correr bem. Fecha os olhos e agarra-te bem a mim. Atenção, aqui vamos nós. Calma, amigos!